6258, direita 080 para o localizador, chama estabilizado. Direita 080, chamada estabilizada 6258. São 3152, Passaduna, no curso do localizador, reduza cheque 3, chame torre 1186. 286, obrigado, sargento. Certo. Sendo 6258, localizador, reduza para aproximação e cheque pré-pouso. Reduzindo para aproximação, 6258. Controle, boa noite, Oxalá 6224, na Fucajama. Oceano 6224, controle, boa noite, contato radar. Oceano 6258, 5 milhas para o externo, chame a torre 1186. 286, boa noite, 6258. Web 5809, livre aproximação, ILS. Confira, 5809. Livre aproximação, ILS. Ok. Voo 1805, vetoração esquerda, proa 035, descendo para 2000, está limitado pelo localizador. Sente, curvando à esquerda, 035 é a proa, limite do loco, 5809, pela apresentação do radar, você não está voando duna. Ok, a gente está atualizando aqui, 5809. Ciente. Tracionar 6224, vai fazer um pequeno desvio à direita, de 20 graus. Ciente. Uno 805, direita proa 075 para o localizador, chama estabilizado. Direita 075, chama estabilizado, 805. Ciente, está agora 5 milhas e meia para o externo em aproximação, reduza cheque trem, torre 1186. Para isso tudo, chamarei a torre 286, obrigado, boa noite. Boa. Ano 6224, chame Recife 2685. 2085, boa noite, bom trabalho, senhor. Boa. ILS Gol 1805. Ciente, Gol 1805. ILS autorizado, está a 8 milhas para passagem sobre o marcador externo. Reduz a cheque trem, chame a torre agora, 1186. 1186, obrigado. Salvador, gol 1-7-1-4, passa 205 para 150, informação Bravo. 1-7-1-4 não havia chegada a Mari para 2 mil pés, ajuste no 020. Chegada a Mari 2 mil pés, informa que hoje está transportando óculos vitais, gol 1-7-1-4. Copiado. Poderia voar direto ao ITAP? ITAP está presente? Autorizado ITAP no 7-4. Direto ao ITAP, voando ao 7-4. motor de Salvador, Gol 1606, ciente da informação Bravo. 1606 na via maré para 2020. Via chegada maré para 2020, no 606. Controle Gol 1714, tem pequenos via direita aí da formação, estou a 08090. Positivo, autorizado na 090 após o autorizado LS, reporta estabilizado no 714. Pois o desvio Tuna reportará aí LS estabilizado, Gol 1714. aciona o 643. 643, aciona a identificação, desce na via, chegada BOMF para 2000 pés, ajuste no 020. Via BOMF para 2000, no 020, bom, 643.